noite chorei, sofri, e só o amor me faz, só o amor me faz sofrer tanto assim. Tem pena de mim, não vá. Gatinha Bandosa.